Altos flashback de axé aí, hein? Carretinha quebra tudo. É a carretinha quebra tudo. Um, dois, um, vai mulher boa. Carretinha quebra tudo. Pele bronzeada, mulher brasileira, a coisa mais linda. Chamada de avião, como de violão, a maior obra-prima. Em todos os cantos do universo, se vê várias delas brilhar. Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar. É uma obra divina que nasceu para nosso bem. E que ama, levante o dedo e grite: amém! Maravilhosa, os meus elogios não são à toa. Você é a água que mata minha sede. Mulher brasileira é toda boa. Olha, toda boa, toda boa. Ela é toda boa. Vai! É toda boa, toda boa. Ela é toda boa, negona. Glória! Ai, toda boa, toda. A bichima gordinha, toda fofinha. A bichima magrinha, toda fortinha. A bichima coroa, toda durinha. Bichima negona, toda gatinha. A bichima gordinha, toda fofinha. A bichima magrinha, toda fortinha. A bichima coroa, toda durinha. A bichima negona. Mulher brasileira, oh, toda boa. Ai, ai. É toda boa, toda boa. Toda boa. Valeu. Mulher brasileira, a coisa mais linda. Chamada de avião como de violão. Olha quanta mulher boa. E todos os cantos do universo, se vê várias delas brilhar. Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar. É uma obra divina que nasceu para nosso bem. E quem ama, levante o dedo e grita: amém! Maravilhosos os meus elogios não são uma toa. E vem de São Paulo que mata minha sede. Mulher brasileira é toda boa. Olha, toda boa, Beyoncé é boa. E Grazi é boa. Ai, ai, ela é toda boa. Já falei que ela é toda boa. Danielle Wicks. Ai, ai, ela é toda boa. Sheila é boa, Margarete é. E Daniela é também. Ai, ai, ela é toda boa. Ô, Siri é boa. Toma Sueli do Acarajé. Ai! A bichima gordinha, toda fofinha. A bichima magrinha, toda fortinha. A bichima coroa, toda durinha. A bichima negona, toda gatinha. A bichima magrinha, toda fofinha. A bichima gostosa, toda fortinha. A bichima gostosa, toda durinha. A bichima negona, toda gatinha. Mulher brasileira, toda boa, toda boa. Mulher brasileira é boa. Toda boa, todo mundo vai. É toda boa, toda boa. Ela é toda boa, quero ouvir. Baixinho. Vocês vão fazer comigo assim, mulheres, assim, ó. Vocês fazem assim, ó. Ai, ai, eu sou toda boa. Ai, eu sou toda boa. Eu toda boa, toda boa. Quero ouvir, você é boa. Ai, ai, ai, ai. E aí depois você passa a mão no corpo assim, viu, mãe? Ai, toda boa, toda boa. Quero ouvir quem é gostosa. Toda boa, toda boa. Ela é toda, toda, toda, toda, toda. Eu toda boa, quero ouvir. As meninas do meu fã-clube.